Portas desse bar, madame, que hoje basta aqui só eu de homem. Vou pagar a noite de cada mulher. Traz meu cigarro e minha cachaça cabaré. Vou dar pipoco no salário com rapariga, bebida e cigarro. Madame pode cobrar caro, mulher bonita eu pago dobrado. Vou dar pipoco no salário com rapariga, bebida e cigarro. Madame pode cobrar caro, mulher bonita eu pago dobrado. Feche as portas desse bar, madame, que hoje basta aqui só eu de homem. Vou pagar a noite de cada mulher. Traz meu cigarro e minha cachaça cabaré. Vou dar pipoco no salário com rapariga, bebida e cigarro. Madame pode cobrar caro, mulher bonita eu pago dobrado. Vou dar pipoco no salário com rapariga, bebida e cigarro. Madame pode cobrar caro, mulher bonita eu pago dobrado. E o nome dele é Israel Muniz, DJ Nononi. Tamo junto, véi. É só os foguetes, papai. Em nome da La Fábrica Promoções.